vibe do cobiçado. Funcionário da Lia. Meninas, parabéns. Obrigado, viu? Vamos lá! Deixa eu ver o restante, vocês levarem tudo, tá ok? Mas tu desceu logo! Tô agoniado, agoniado com micro. Aqui, ó. Um pacote seu. Deixa eu ver o balde. Vai ver o balde. Cadê a menina que ganhou? A menina que ganhou ali. Pega o contato, ela vai aí com vocês. Gente, amanhã tem cobiçado em Brusque, viu? Aqui, fica. Bate a foto aí com a rapaziada, vocês ganharam. Bate foto aqui com o rapaz. Patrocinador, bate foto com o DJ. Isso. E amanhã, número 1, a vencedora vai pegar o look dela lá na SB Boutique, meu irmão. Aí, a boutique número 1 de navegante. Aqui, ó, bate a foto aí, fazer a mídia, fazer a mídia. Bora doida! O Chegue da Xerígula e o Boga do Midback da Cumi. Chegou? Bate a foto. Fabinho Maltes. Fabi, dá a menina aqui, ó, seu pacote. Ok? Pode só chegar o balde, tá aqui a blusa. A bermuda você vai pegar lá amanhã, né? Isso. Obrigado, bate uma foto aqui, ó. O meu parceiro Rafael de Balneário Camboriú tá aqui com a gente, Leonardo também. DJ Felipe Cobiçado. Gente, eu vou tocar um pouquinho pra cada hoje, a todas as idades aqui hoje, beleza? Vou mandar uma sequência que já me pediram. Eu não posso deixar de não tocar, tá ok? Vamos lá! Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado, Railson, vou matar minha sede. Providencia mais dois baldes lá. Um balde pra cada menina que dançou aqui. Tá ok? Traz aqui, meu amigo. Me leva pro seu colo. Pode me ninar. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fale meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar. Vamos lá, Rodrigo, vamos lá. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Olha a saudade. Falou em noite de lua. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Ele sabe, olha. É meu prato preferido. no meu primeiro cu posso te apanhar. Vem. Fala, Maílson. Pega a Surama e faz o caqueado. Agora vai. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo... Um balde pra ela. Calma, eu falei pra te esperar. Não precisa ter pressa. Você vai ganhar. Pega lá, mano. Um balde aí pra cada. Uma pra ruiva, uma pra menina aí. Calma, segunia. Uma saudade. Um baldinho. Sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. É. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. É a coisa mais linda. O Iago Pikachu. É amor sem fim entre você. O Dudu. E amanhã vai todo mundo em Brusque, meu irmão. Ontem curtindo em Blumenau. Hoje e amanhã. Alô, Danilo. Abraço. O meu amigo Alex Tatim já já vai estar lá comigo em Brusque, meu irmão. Vem! Tamanha! Conheci um garotinho. Ai! É um gatinho lá da escola. Pra dançar, pra dançar. Puxa ela e dança agora, vai! Só quem curte. Os velha guarda também gostam. Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Paulo do Coqueiro. Eu tô só. Onde irei você não vai. Onde eu chego você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Não mereço. Mas somente agora entendi o brilho das estrelas do céu. Foi difícil conseguir o quê? Me livrar desse amor assim. Por você não sofro mais, pois deixei tudo pra trás. Não mereces o meu amor. Não mereces o meu amor. Não te quero. Só de boi atrás. Só de boi vocês, né? Cheira da Ilson! Falou, Delcio! Alô, Gugu! Esquecer, e... Escondida aí, Gugu! Tu é doida? Hoje guardei por você. Com toda a magia e encanta teu olhar que nunca mais poderei esquecer. Essa daí bate uma saudade da Socorro. Olha aí, meu vida. Em toda canção vou te falar. Pra dançar isso. Puro em tudo que faço. Ver teu sorriso em todos os olhos. E Robin? Em outros olhos o teu olhar. E a tua voz me dizendo te quero. E se você não quiser mais voltar, te juro que vou cantar. Com toda a força que há dentro do meu coração. Com todas as palavras que fiz nessa canção. Ao mundo vou falar. Alô, Railson, chega aqui. Eu vou cantar. Se não quiser me ouvir, o mundo vão gritar. Nunca deixei de te amar. Te quero e peço pra voltar. Escuta essa canção e lembra do meu olhar. Porque sempre quis te falar. Te peço pra voltar. sensual. Agora é pra valer. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. Você me perdeu, não deu valor em mim. Bracho. E essa vai do time Mãe pra Filha, Gabi e Josi. Ter você, mas vou encontrar alguém que vai amar. Aí você vai saber que perdeu. Aqui é muito firme. Toma aí, meu irmão. Canta, canta. Eu não sei por onde começar. No meu diário, o tempo não quer passar. A dor que sinto por você me atinge o corpo. Desde ontem que a gente não vara na casa dele. Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo muito. Félix? Yeah, eu juro não. E o grande amor do Railson? Félix! Me iludi, amor, e estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Agora pense um pouco e pare de mentir. Pare de tentar me esquecer. você não adianta fingir. Bora, neguinho, na manha. Só pra tu lembrar. Já? Feita de amor, por que me tratas assim? Cadê, Max? Só que tudo acabou. É melhor desistir de mim. Pra bruxa amanhã, neguinho. Cansei de sofrer. Quero. Alô, Joseli! Um abraço, mulher! Um pouco desta ilusão dentro do coração. E vou superar a dor. E vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai! I grab your heart. Oh, baby, you really miss me. I guess you're deep, but the look in your eyes. Pull it back and relax. I'll go away the distance. But you, with me, can't look you right back. Tu pegou a mabé. Olha, Bracho. Fazendo caqueada, Bracho. Os queridinhos da Bracho. Tu pegou a Mabel. Nunca, Robigol. Tu pegou a Mabel. Toma, toma, toma. Vamos até 9 da manhã hoje. Goberadinha. Ah, rapaz. Né, gente? Bora, peraí. O bagulho é mais ou menos assim. Deu com o meu dançarino. Bora sair do chão agora. Seus cabelos é da hora. O quê? Seu corpo é um violão. Meu docinho de coco tá me deixando louco. Minha Brasília amarela tá de portas abertas. Pra quando? Pra quando? Pra onde a gente se amar. Bela de uns infantes. Pois você me apitula. Me deixa legalzão. Não me sinto sozinho. Você é meu chuchuzinho. Music. O quê? Espere com D. Quem não é solteiro? Quem não é paraense, sai do chão. Mas comigo ela nunca se casa. E você? Body, body, beautiful. Você? Deixa doidão, então toma. Eu fiz uma fogueirinha esperando meu amor. Tomou conta do terreiro, o barro se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a talismã da sorte da beleza que existia. Ela lá, o vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. Me arraiou. Joga a mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima e joga, balança. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu quero ver fazer o trenzinho, trenzinho, trenzinho. E faz o trenzinho, e faz o trenzinho, e faz o trenzinho, o trenzinho, o trenzinho. Olha a formiga! Olha a chuva! O meu garanhão. Olha o trenzinho, olha o trenzinho. Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira. Em cima do crina negra me dá uma tremedeira. Uma suadeira que me faz arrepiar. Uma louca gemedeira, ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Ui, ui, ui, ai, ai, ai. Uma louca gemedeira, ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. E me dá Curitiba, de Curuçá, de Santa Catarina. Ai, ai, ai, ai. Vai, vai, vai. Igual a nuvem flutuando pelo céu, vou navegando num barquinho de papel. Igual a nuvem flutuando pelo céu, você. Vou navegando num barquinho de papel. Pra ver você, pra ver você. E as meninas da Mille, meu irmão, pra ver você. É, representante aqui. Nuvem flutuando pelo céu, vou navegando num barquinho de papel. Igual a nuvem flutuando pelo céu, vou navegando num barquinho de papel. Pra ver você, pra ver você, pra ver você, pra ver você. Cadê você? Tá aqui, ó. Tá aqui o bagulho. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. O bagulho doido, amigo! Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. E vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, vai. Mora, mora, mora! Toque nas... O cobiçado do Pará. A menina que requebra mãe, pega na cabeça. Toque nasce todo, nunca se direita. A menina que requebra mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. O pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça, vem. O pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan agora! É no pagode. É no pagode. Lê, lê, lê, lê, lê. É no pagode. É no pagode. Lê, lê, lê, lê, lê. É no pagode. No pagodinho, pagode. É no pagode. Lê, lê, lê, lê, lê, lê. É no pagode. É no pagode, lê, lê, lê, lê, lê. toda produzida de topinho com decote de sainha, rodadinha, rebolando até o chão. Salto pra dar. Olha a minha comissão aqui atrás, rapaz. É bagulho doido, hein? Sonhei com você. O neguinho Bruno da toda a galera, o Igor. Me chamando de paixão. Também tá comigo, Zé Paulo. É no pagode. É no pagode. Lê, lê, lê, lê. É no pagode. O quê? É no pagode. Lê, lê, lê, lê. Eu me amarrei nesse jeitinho de samba. Nessa gingada, no sorriso, no olhar e nessa boca. Diga assim. Dá vontade de beijar. Mas eu tô na minha e não posso avançar. O sinal está fechado e na pista tem radar. Não posso correr, só andando devagar. E devagar a gente chega onde a gente quer chegar. Vou no sapatinho pra poder te conquistar. Quem tem fé em Deus, deixa eu tomar mãozinha pra cima. E quem tem fé em Deus? Quem tem um amigo que é fechamento, um amigo que é fechamento, um brother, um parceiro. Quem tá com a sua família aí também, bota a mãozinha pra cima que tem com a sua família aí. Isso. Gente, essa música ela diz tudo. Ela diz tudo. Palma, palma. Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão. Essa aqui o retrato ela é minha vida em Santa Catarina. É cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar desamor, vai saber esperar sua. E o quê? Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar desamor, vai saber esperar sua. Ai, a felicidade! Às vezes a felicidade demora, chega. Demora um pouco. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro? Guerreiro não pode dar luta, não pode correr. E nem? Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. E a chuva? A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. E o quê? Se colhe o bem que plantar. Quem sabe canta comigo. Palma da mão. Vai. Pega essa cabeça. Pode? Mas acreditar no novo dia vai lá. Sua hora vai chegar. Pega a cabeça, moleque. Pega a cabeça. Manda calma nessa hora. Manda essa tristeza embora. Mas acreditar no novo dia vai lá. Sua hora vai chegar. Mulher! Quem cultiva a semente do amor, pega em frente, não se apavora. Se na via fora. Vai saber esperar sua hora. Quem cultiva semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Quem lembra dessa? Quem lembra dessa? Quem lembra dessa aqui, ó? Ó! Daquele tempo de menino, ainda tenho no meu peito muita saudade. O quê? Roda pião, estilingue no pescoço e papagaio pra soltar. Eita, matar! Mamãe me acordava cedo, menininho, toma banho, vai se aprontar. Vou ficar lhe vigiando e no caminho da escola você vê se dá um jeito de não se sujar. E sempre com os meus amigos, uma chegada na lagoa não fazia mal. E não faltava um bate-bola no campinho, improvisado no quintal. E tudo que chegou primeiro, minha primeira namorada se perdeu de mim. E só ficou minha viola, meu cavaco, meu pandeiro e tamborim. Que tempo bom, que tempo bom, que não volta nunca mais. E o tempo? Que tempo bom, que não volta. Quem tem um amigo que tá sofrendo aí? Quem tem um amigo que tá sofrendo que levou um chifre aí? Quem é que tem um amigo que tá sofrendo porque ele levou um chifre aí? Quem é? E quem tem uma amiga safada aí? Uma amiga safada? Uma bandida? Isso! Quem tem um amigo viado aí? Um amigo viado, diz aí! Mas quem tá apaixonado comigo, vai! Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. Hoje é só oi. Tchau. Fica com Deus.

Bora, neguinho, bora endoidar, neguinho. Pá, pá, pá, pá, eu tô no pop. Pá, pá, pá, pá, é super pop. Pá, pá, pá, pá, eu tô no pop. Verena, pá, pá, pá, mixta na super pop. J. Josimar, vai começar a pedinha no pop. Vai agitar, toca DJ, é sanfona do pop. Só as machucantes pra você. E aquela noite, diz aí. Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido, só era dar um toque e me avisar. Eu tava chateada assim, mas quer saber, tô nem aí. Alô, Maxi! Quer se isso passar? Gente boa, esse moleque. Se tem balada, curtiu o cobiçado? Eu voltava lá no Poço José. E varia até a gira, ao contrário. Voltava aquele dia. Essa o Robinho gosta. E eu te deixaria. Cadê o Maílson? Cadê o Maílson? Mas eu não posso apagar o que aconteceu. E esse sentimento que a gente viveu, eu nunca te ouviria. Dizer, foi amor. Me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho. Dos contratantes aqui, mô. Bora, Robin, vem, sobe. Quero acordar, quero ficar só contigo. Não vou poder voar, porque parar pra refletir se o meu reto é você. Aprendi numa só vida, compartilhando prazer. Porque parece que na hora não vou aguentar. Eu sempre tive força e não vou parar de lutar. Bora, JP. E no final, bate, Robin. Tá certo, quem foi que te falou que pra tá junto tem que tá perto? Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá. Pra ver que juntos estamos e te falar. Recorde de público! Te amo, pensa em mim. E Santa Catarina! Sei, me diz o que eu quero te dizer. Vem te embora! Pra ver que juntos estamos e te falar. Mais uma vez que te amo. Vai doidar, vai doidar, vai doidar! Estúdio Cyber Produções! Produções! Bora, Leandro! Meta a descrição na tua frente. Sou capaz até de agir indiferente. Sem falar de ti. Oh, sim. Prometo não manchar tua camisa. Não pedir o teu amor sem te avisa. Te compreenderei. E ninguém vai ver. Bora fazer o seguinte, bora. Somos paraense, né? O funk é coisa do Rio de Janeiro, não é verdade? Somos todos paraenses. Vamos fazer uma disputa de quem dança melhor aqui o nosso brega, né? O nosso melody. Não é isso? É, porra. Bora. Sobe casal aí. Valendo. Tá aqui os prêmios. Tá aqui os prêmios, olha. Vem. Dois casais ou três casais aqui. Pra dançar, pra dançar, pra dançar. Pra dançar. Pra dançar. Pra dançar. Pode vir, pode vir, pode vir. E dia 14 tem Gilmar e DJ Boy tocando muita saudade e bregão pra vocês. Pode subir. Se subir só um casal, vai dançar, vai ganhar só um casal. Bora. Vem te embora. Vem te embora. Vem te embora. Vem te embora. Pra dançar, pra dançar. Mais uma. Patrocínio do Bacu do Red. Meu parceiro tá matar, já tá aqui. Se é pra dançar, é pra dançar nesse tema aqui, ó. Valendo os quatro casais, vai!

Pega o tonote lá. Vai tocar no pendrive? Seu nesse programa tu não vai conseguir. Devagarinho. Nesse programa não dá. Eu desejo com os teus beijos numa ânsia louca te faço minha mulher. Quero ser seu dono toda essa noite, me cansa de gozo nos seus açoites, me entrega meu corpo. Ali, tá aqui com a gente, abraço! Já faz muito tempo que ela partiu, nem me avisou porque tinha que ir. E eu? Eu fiquei tão triste, quase que morri. Foi difícil, eu confesso. Aí, pronto. Para esse aqui dançar o ritmo para esse, porra. Negócio só do treme. Nem botei o treme. Nem botei o treme. Vai, bora, porra. Pra cima, pra cima, pra cima. Pra cima. Mega Robson. Olha o Paulo do Coqueiro. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Olha o meu parceiro Yuri Bromonde. Meu amor, quando é lá pra lá de Troncamento. Uma passarela da BR-316, lugar aonde... Nunca mais faça isso, por favor. Primeira vez. Libera, libera pra mim. Vem aqui fazer um vídeo lá, mano. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Faz assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Faz assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Logo ligado, o traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com todo o amor. Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. O Diego, o Matheus, o Joey e quero o Carlos chapado. E a Thalia tá aqui comigo. Com todo o amor, você viaja nas ondas, no mar da paixão. Tá matada do que gole. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante pra... Dá-lhe, meu Robert! Dia 17! Dia 17 de novembro, Associação Jardim. Francine, Santa Catarina tem banda R15, meu irmão. Joinville. O do Yuri é bagulho doido, Yuri. Traficante. Sou traficante do amor. Para um giriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar giriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para um giriri. Gente, patrocinador Bacu do Red, viu? Patrocinou aí o prêmio O cara aqui da Sobregaça, o Bacu tá só na mano, hein? Tomando aquele head dele da suavidade. Dançar. Vamos junto, Bacu! Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. E dia 11 de janeiro, tem LC Juninho. Gererê, a gente... Aqui, no 1º de maio. Você fica coladinha. E a do Pop vai invadir. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Os tripulantes de Santa Isabel, o fã clube mais velha guarda do Águia. Cobiçada na mão. Zé Paulo, o Igor. Alô, Bruno, alô, Neguinho. Eu te quero eternamente. Alô, Prínio. Pois não vivo sem você. Está cansada de saber que eu te amo, que eu te amo. É tão grande minha paixão. Eu desejo de te amar. Não me canso de falar que eu te quero, que eu te quero. Baby, baby, juro te amo demais. Hoje até sou capaz de deixar tudo, brigar com o mundo. Baby, baby. E a família de Curuçá? Show do Ruby! E Santa Catarina, um abraço pra você! Dali, meu hobby! É o hobby! DJ Maílson agora! Até 10 da manhã! Vamos lá, não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. Josi Mexicano. Não, não vem, mano. Não é assim, não. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. É um cara simples como eu. DJ Patrício, saudade. Ela vai se ligar. Do Jackson Prime, tá aqui com a gente. É nóis, valeu. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto. Mas isso não é uma lambada. Me negará de mosqueiro e também de outeiro estão aqui com a gente. Meu amor, venha pra cá. E o show do Rubem! Espetacular! Sou carregador de aparelhante. Eu sentia, nossa história dependia de você aqui. Com Ciborgue, o som do futuro fez o nosso amor surgir. Eu sentia, nossa história dependia de você aqui. Energética, energética, energética. Tá puro aqui. Mas o nosso amor surgiu. E o show do Robin! Dali, meu Robin! DJ Felipe Cobb. É o Mega Robson. Mega Robson. Mega Robson. Sucesso. Vou me apaixonar. É hora o fenômeno do estado do Pará. Me chama que eu vou me apaixonar. É hora que fascina e faz a gente delirar. Olha o Maílson, bagulho doido. Dali, meu. roqueiro, esse moleque é brother. A me olhar, sorrindo para mim, logo me abraçou, dizendo amor, voltei pra te fazer feliz. Estou aqui, nunca te esqueci. Muito tempo eu passei sem te procurar, foram vícios de mim. Vai voltar a matar! Ele o Bacu, meu irmão! A bagulho doido aí! Fugi! Só pra quê? Só pra te amar. Só pra quê? Só pra te amar. Só pra te amar. Vai pipocar tudo! Falou, Robigol! Ninguém arreda o pé, garoto! Tu é doido, é? Toma! O Maílson lembra de dar valor. Ela veio assim, foi tão de repente. Tudo aconteceu, eu não sei explicar. E Raílson? Não é normal. Hoje é meu dia de beber. Nara assim. Eu só me acordo na hora de tocar hoje, viu? Que o amor encontrei. Você? Vou te falar, você não vai esquecer.